Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao mais um podcast Bancada Azulina. E hoje vamos falar do pré-jogo entre Confiança e Frei Paulistano, na verdade Frei Paulistano e Confiança, que acontece no próximo sábado, dia 8 de fevereiro de 2020, pela Copa do Nordeste. E esse vai ser um programa diferente. A gente vai pegar o áudio do Bancada na Bancada, que é o nosso programa em vídeo que está disponível no nosso canal do YouTube, já que lá fizemos toda essa análise sobre o jogo Frei Paulistano e Confiança. Esse programa foi gravado antes do jogo entre Confiança e América de Pedrinhas. Então, após o Bancada na Bancada, voltamos aqui com o Lucas Matheus para uma análise de como Confiança deve se portar ofensivamente, depois já do resultado e de como avaliamos o jogo contra o América de Pedrinhas. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, além de do Spotify, e no seu agregador de podcast preferido, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E se você tiver alguma dúvida de como acessar, entre em contato com a gente, ok? Então, fiquem agora com o Bancada na Bancada e nos encontramos daqui a pouco. Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos para o mais um Bancada na Bancada. Aqui estamos prestes a presenciar Confiança versus América de Pedrinhas pela quinta rodada do Campeonato Sergipano, mas fundamentalmente vamos falar do jogo entre Confiança e Frei Paulistano, na verdade Frei Paulistano e Confiança, próximo sábado pela Copa do Nordeste. E para falar desse jogo eu estou aqui com o Lucas Oliva. Lucas, como é que você vê as nossas possibilidades de vitória para esse jogo aí contra o Frei Paulistano, que vai nos deixar muito bem pela Copa do Nordeste? Ô Mike, depois de uma bela partida em João Pessoa, o Dragão deixou escapar a vitória por pouco, por bobeira, por besteira. Eu acho que agora, esse sábado contra o Frei, a equipe proletária tem nova oportunidade de vencer e se consolidar lá no topo da tabela, encaminhar bem a sua inédita classificação para a segunda fase do Nordestão. Então eu estou esperando um bom jogo, é um jogo perigoso, porque esse time do Frei Paulistano é uma montanha russa, é um time inconstante, é um time que empata com 2x2 com o Ceará, que é um time de Série A, lá no PV em Fortaleza, mas é um time que tomou 3x0 do América de Pedrinhas e depois foi correr atrás para fazer 3x2, né? Então é um jogo perigoso, mas o Confiança, eu acho que se Daniel souber pensar bem, imprimir um pouco de velocidade, acho que o time do Frei Paulistano é um time lento, porque tem jogadores velhos como o Ramalho, que joga muito, mas tem uma capacidade física limitada até pelo avançar da idade. Eu acho que o Confiança pode sim, jogando aqui nos seus domínios. O jogo não vai ser no Titão, o jogo não vai ser no Médici. Tem tudo pro Confiança ser bem escalado e vencer o Frei Paulistano com muita seriedade. Não será fácil, mas eu acho que o Confiança tem plenas condições de vencer e pular para 7 pontos, né? Exatamente. Agora eu vou passar a pergunta para o Coronel Genivaldo Couto, presença ilustre aqui com a gente, convidado de honra. Tem uma memória muito boa, tem muitas boas histórias para contar, mas agora eu quero saber do futuro. Será que Betinho, conhecendo Confiança como ele conhece, ele vai representar um perigo? O que é que a gente deve fazer para minimizar esse perigo aí do nosso ex-treinador? Olha, boa noite. O Confiança deve jogar com determinação, respeitar a equipe do Frei Paulistano, que eu acho que é uma boa equipe, como já frisou o nosso colega aqui, torcedor Dragão, e que o Confiança se destaca. Agora, respeitando o Frei Paulistano, a gente, de qualquer maneira, deverá jogar muito bem aqui no estádio estadual Lourival Batistão, ou seja, Arena Batistão, e deveremos conseguir uma boa vitória. Respeitando, já que o Frei Paulistano jogou duas partidas excelentes, principalmente contra o Náutico Capibaribe, que é o maior destaque. Pela Crônica Esportiva de Pernambuco, foi o goleiro, se não me falha o nome dele, também é Rafael Jefferson. Então foi o melhor jogador. Ele teve várias oportunidades, só que no segundo tempo ele facilitou. Agora devemos respeitar o Frei Paulistano, partir para frente, imprensar e fazer com que a gente saia vencedor no próximo sábado. Muito bem, Genival. E passando agora para Carla Ferreira. Carla, a gente precisa fazer gols e hoje estamos aqui todos, enfim, assustados pelo fato de Mikael começar no banco. Essa formação que vai se jogar hoje, a gente não sabe o resultado dela, mas ela até que foi bem contra o Botafogo. Ela será suficiente ser repetida para que a gente possa vencer a defesa do Frei Paulistano, fazer os gols necessários para a nossa vitória? Então, boa noite a todos e todas. Eu acredito que a gente tem uma formação que agradou, é uma formação que ficou redonda e tal, mas faltou alguma coisa. Eu tive essa sensação que faltou alguma coisa. É tanto que a gente empatou. A gente fez o primeiro gol que não foi de pênalti, né? Graças a Deus. E aí foi um gol do Jefferson, que é um meia. E aí a gente tomou o empate um minuto depois, se não me engano. Eu tava tentando ver o primeiro gol e a gente tomou o empate. Então, a preocupação da gente, eu acho que hoje eu digo, posso dizer, que é uma preocupação com motivo. Porque a gente tem um atacante e a gente tem um outro nosso atacante, que é o Renan Gorni, que tá machucado, né? Tá aí, não sei quando é que volta. E aí a gente tem o Mikael, que agora tá regularizado, tá relacionado e não tá como titular. Então a gente fica com a pulga atrás da orelha. Poxa, por quê? Né? Se a gente tem, hoje a gente tem a peça que a gente precisa. Então eu acho que o ajuste maior que a gente precisa fazer é esse. Vamos ver se hoje, no segundo tempo, eu acredito que no segundo tempo ele deve colocar o Mikael, né? Eu tô assim, tô sendo bem. Por favor, Daniel, coloca o Mikael pra gente ver como é que vai ser, pra gente saber se no sábado a gente já chega com a munição toda pra vencer. Tipo, beleza, é um adversário que a gente conhece. Eles conhecem a gente, mas a gente também conhece eles. Entendeu? Eles vão jogar em Aracaju, mas eles acham que vai jogar no nosso campo, sabe? Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que é um jogo muito perigoso, é um jogo muito bom. A gente tem muitas armas pra gente vencer. Então, eu espero que o Mikael entre no segundo tempo, a gente veja todo o potencial dele, ele jogue no sábado e faça vários gols. É só isso que eu espero. Vários gols, muito bem. Vini, meu câmera, vem aqui devagar. No jogo, sente-se primeiro. Deixei um homem lindo no meu lado. Vini, Luan foi o destaque ofensivo do Frei Paulistano no primeiro tempo contra o Timbu, onde eles massacraram, e aí a palavra é certa, massacraram. Jefferson, goleiro do Náutico, foi o principal destaque daquele jogo. Só que se a gente deixar que várias oportunidades surjam, vai que uma entra. Como fazer para anular esse ataque do Frei Paulistano? O segredo é só anular Luan ou tem que pensar como um sistema completo ofensivo e, por sua vez, o nosso sistema defensivo? Veja bem, Mike, eu costumo dizer que Luan é Renan Gorni um pouco mais habilidoso. Porque é surreal a quantidade de gols que Luan perdeu. Não foi só uma questão de competência do goleiro do Náutico. Luan é mau finalizador. Ele foi artilheiro do campeonato sergipano ano passado, é o artilheiro da atual edição, mas ele é mau finalizador. Ele perdeu os gols que poderiam ter dado, inclusive, a vitória ao Frei Paulistano. Contra a gente lá no Titão, lá no Pasto, né, no campo que eles estão acostumados a jogar, e o Luan não conseguiu produzir. Ele não produziu, jogou, foi anulado. Eu acho que é manter a mesma postura. Eu acho que a nossa defesa vem muito sólida. A nossa defesa tem uma pegada muito forte, né? A gente não toma sustos, a gente tem tido ofensivamente algumas atuações que deixam a desejar, mas defensivamente a gente vem muito sólido. Então é manter essa pegada que a gente tem tido contra os demais clubes, inclusive contra o Frei Paulistano na primeira oportunidade desse ano, que a gente, eu acho, que vai lograr êxito em anular o principal jogador do ataque do Frei Paulistano, que é o Luan. O Renan Gorni é um pouco mais habilidoso. E de cabelinho louro. Então, pessoal, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre esse jogo contra o Frei? Olha, há uma grande expectativa, como a nossa torcedora aqui, nossa torcedora do Dragão, falou a respeito de Mikael. Então, muitos outros torcedores que provavelmente vão assistir o treino do nosso Confiança, está na maior expectativa que Mikael jogue, né, Mikael? Então, ele deve ser a sensação do nosso Confiança. Tomara que seja no dia de hoje, meu amor. Tomara que seja no dia de hoje e que ele entre e consiga fazer os gols necessários para que a gente saia vencedor. Então é isso. Mikael, meu amigo, expectativa gigantesca sobre você. Não nos decepcione. E torcida, muito obrigado. Expectativas foram criadas. a torcida, muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui! Podcast Bancada Azulina. Agora estou aqui com o Lucas Matheus. E aí, Lucas, considerando a vitória que tivemos contra o América de Pedrinhas por 3-0 e as duas formações de ataque, a primeira com o Reis ali com o que é chamado de falso 9, flutuando no comando de ataque, e na segunda etapa com o Mikael como centroavante mais clássico, nós fizemos um gol no primeiro tempo, mas tivemos muita dificuldade de atacar, tivemos menos chances do que tivemos no segundo. No segundo, o time produziu mais chances de gol, fizemos dois gols e poderíamos ter feito mais, não fosse as intervenções do goleiro do América de Pedrinhas. Em que pese o cansaço desse segundo tempo, que caiu um pouco na conta do nosso maior volume de ataque, você acha que devemos entrar com essa formação do segundo tempo, com o Mikael no comando de ataque e Reis caindo pelos lados, ou devemos repetir a mesma estratégia contra o América? Começa com um ataque mais leve e no segundo tempo entramos com o Mikael ali no comando de ataque para tentar emular essa boa atuação contra o América de Pedrinhas. Então, Mike, assistindo o jogo contra o América de Pedrinhas, eu percebi que nós não tivemos muitas mudanças em relação aos outros jogos, né? Alisson e Danilo Pires ainda não mostraram que vieram. Tá muito complicado aquele meio de campo do Confiança. A gente não vê uma armação interessante, a gente não vê um passe qualificado ali pro ataque. Tanto é que a maioria das nossas jogadas são todas jogadas pelas laterais. Então, assim, é muito complicado a gente lidar com um ataque qualificado sem ter meias que armem, né? O Alisson ainda não está muito integrado, digamos assim, com o time. O Danilo Pires, quando entra, também não mostra muita coisa, né? Ele dá um passe ou outro, eu acho até ele melhor que Alisson, mas ele também não está dando conta do recado, então está muito complicado. E se a gente fala de Everton também foi muito criticado por isso, né? Porque ele tem uma resistência muito grande, muita velocidade, mas na hora daquele último passe ele não consegue. E outra característica que Everton tinha, que era o chute fora da área, ele também não tá dando mais. Então, tá muito difícil, né? Pro Confiança armar um meio de campo de qualidade esse ano. Pelo menos nesse início de temporada, no caso, né? O ataque, eu faria uma mudança, né? Colocaria o Mikael no lugar do Reis. Eu acho que o Mikael tem que ter mais chances. Ele entrou bem, né, ao longo da partida, ali no segundo tempo. Eu achei que ele entrou bem. Tiveram algumas chances que ele perdeu, mas isso é normal. Talvez seja nervosismo de estreia. Mas eu acho que ele ainda vai nos dar muitas alegrias. É um atacante forte, um cara que sabe fazer bem o pivô. Acho que ele vai dar certo no Confiança. E talvez, se Daniel Paulista nos ouvir, digamos assim, né, coloca ele ali como centroavante já nesse jogo, né? Já que ele foi testado no jogo passado, quem sabe ele ganha essa oportunidade, né? E colocaria Ítalo da ponta esquerda e o Marcelinho na ponta direita. E o Reis eu colocaria no banco de reservas para que ele pudesse entrar no segundo tempo e fazer aquele salseiro danado, né? Como dizia a história, para ver se a gente consegue mudar também alguma coisa nesse cenário no segundo tempo. Mas eu acho que a gente não tem condições de mudar muita coisa, porque o nosso meio de campo, ainda sem Moraes, né, não está tendo muita fluidez. Mas vamos aguardar. Eu estou muito confiante na vitória do Confiança nesse jogo contra o Frei Paulistano no sábado. Acho que também não vai ser um bicho de sete cabeças, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é um time que também empatou com o Ceará na primeira rodada. Então é um time forte, um time que a gente sabe que volta e meia nos dá trabalho. Mas vamos lá, vamos acreditar e vamos ter fé. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos os azulinos e a todas as azulinas que chegaram até aqui. Tenham um ótimo final de semana. Nos encontramos no Batistão e rumo a mais uma vitória, manutenção da invencibilidade e rumo à liderança e classificação também na Copa do Nordeste. Saudações proletárias e fui! As taças iremos conquistar. Essa é a realidade.